Spider-Man does whatever a spider can. It's a web in his eyes that just needs to die. Look at him. Here comes the Spider-Man. Tripcast! Bem-vindos a mais um Tripcast, e hoje estamos aqui com o amigo do Aranha, Miller. E estamos aqui com o sobrinho do tio Stark, Magaren. E também estamos aqui, já que estamos falando do Aranha, não estamos aqui com o amigo, mas com o cúmplice do Aranha, Eric. Muito bem, e como está claro, né, nós estamos aqui para fazer mais um Tripcast de um desenho animado do Homem-Aranha, né? A gente fez do desenho dos anos 60 em 2017, né, eu acho que em outubro, e agora a gente tá na nova série aqui, né, a série que veio depois daquela, que na verdade são duas séries, que meio que é uma, meio que são duas, né, que é o Homem-Aranha. Muito certo. É o Homem-Aranha de 1981 e A Homem-Aranha e Seus Incríveis Amigos, também de 1981, porque as duas estrearam no mesmo dia e passavam ao mesmo tempo, né? A maluquice. Então, vamos lá. É, eu acho que antes da gente começar a falar do que todo mundo conhece, né? Que é Homem-Aranha e Seus Incríveis Amigos, é extremamente importante a gente falar da série pouco conhecida, né? Que é a série solo do Homem-Aranha de 81. É. Como eu comentei na abertura, eu não sabia disso até antes de assistir, né? Quem me acompanha lá no... Eu ia falar nas redes sociais, mas quem está no grupo, né, do Aracnofan lá no Facebook tem visto que é perto da publicação desse programa eu vim postando os episódios, né? E enquanto eu assistia, que eu sempre achava que uma série tinha saído a série solo, aí ela tinha sido cancelada por... sei lá, mudou o estúdio ou alguma coisa assim, mas... E depois veio Os Incríveis Amigos, né? Mas, na verdade, elas são paralelas, né? As duas estrearam em 12 de setembro de 81. Sim. É, não é muito certo o que aconteceu. Se você pesquisar na internet, você vai achar um zilhão de teorias, explicações. Pelo menos a que eu achei mais falando e a que eu considero certa, que também é mais divertida, é que duas editoras, duas emissoras que queriam passar a série, que é a NBC e a ABC, esqueci o nome, talvez, sei lá. Eu dei o branco aqui agora também, mas acho que é isso mesmo. Então, é deve ser ABC. Não foi, tudo NBC, ABC, Catiripapulê, que eu vi mais sites, é que as duas emissoras estavam brigando pela série, tipo, eu vou exibir, não, eu vou. Aí fizeram tipo aquela história bíblica lá de dividir o bebê no meio. Tá, vocês querem, tá. Então, você fica com essa aqui, você fica com essa aqui, não brigue. Vamos encher outro. Eu tô vendo aqui que a primeira temporada, entre aspas, é a do dia 81. São esses, são 24 episódios? 20 episódios. São da série, você fala solo? É. São 26, eu acho. 26 episódios, que é uma temporada, e depois ia ter a continuação, que seria com o acréscimo de mais personagens, tipo o Homem de Gelo e a criação de um da Flama, que eles queriam usar o Tocha Humana, mas o Tocha Humana estava preso em um universo paralelo e outra emissora, um desenho do quarteto lá, ele não podia usar, e falou, põe qualquer um que tem poder de fogo aí, criaram uma mulher, que é a Flama. Na verdade, pegaram a Mary Jane e deram poderes pra ela. Foi bem isso. Eu ia dizer isso agora. Eu tô olhando aqui, ô Magari. Um passou na NBC, e o outro foi na Syndication. É, não, na verdade, Syndication. E na verdade, mudou de nome depois. Não, Syndication é mais... Como é que fala? Não é igual o sindicato aqui no Brasil, mas é tipo um grupo de pessoas compra a série e vende pra alguma emissora. Dá pra falar, por exemplo, nós três, vamos entrar com dinheiro, vamos comprar a série e a gente passa pra editora. Aí a gente vai produzir, vai fazer... Que não é da própria emissora em si, tipo. É isso mesmo, é verdade. Nós não somos da NBC, da ABC, mas a gente quer produzir o seriado, aí a gente produz por conta própria. E aí a gente vende, passa, tem que pagar mais. E aí, a ideia original, pelo que eu vi, assim, era que uma série meio que fosse complementar, entre aspas, da outra, né? Inclusive no episódio do Magneto das Incríveis Amigos, ela tem o flashback da história da série solo, né? Então, Sim. Assim, eles realmente têm um vínculo ali. É, apesar que, ao mesmo tempo que tem esse vínculo, o Duende Verde, em uma série, ele veste uma roupa e na outra ele transforma, né? E também, na outra, ele tem poderes de... você falou transforma, eu ia falar poderes mesmo de transforma, de duende. ele vira um duende, né? De jardim. Ah. Não, de jardim não. Ah, é porque ele evoluiu. Ele evoluiu, né? Antes se vestia, agora se transforma. Exatamente. Bom, então, considerando aqui a princípio essa série solo... Até porque a Marvel considera como uma continuação, né? Porque é dentro do mesmo universo, né? Se a pessoa for ver, é a Terra 8107. Daquela coisa, né? A gente sabe, né? Os quadrinhos principais da Marvel é a Terra 616, né? Aí, esse desenho animado é a Terra 8107, que é composto pelo desenho Homem-Aranha, de 1981, Homem-Aranha e Seus Incríveis Amigos, do mesmo ano, e o desenho do Incrível Hulk, de 1982. Ah, sim. Os três fazem parte do mesmo universo. A gente vai até comentar um pouco quando estiver falando dos Incríveis Amigos aqui, mas tinha um vínculo forte aí com a série do Hulk, né, da forma que era exibido. Mas voltando um pouquinho aqui para a série solo, e eu quero falar um pouco dela, justamente porque ela é uma série pouco comentada, né? Eu acho que justamente pela dificuldade para assistir hoje em dia, né? Na época ela passava na televisão, mas hoje em dia, por exemplo, eu assisti ela para gravar esse programa, eu não consegui assistir nem com legenda em português, né? Provavelmente tem, eu que não achei procurando. Não, tal, mas... tem. Praticamente não tem, mas eu já venho procurando isso há séculos. Mas não é só isso aqui, é um impeditivo pra gente assistir, mas até lá nos Estados Unidos o pessoal esquece meio dela. Quando vai comentar dos desenhos do Homem-Aranha, normalmente o pessoal fala dos Incríveis Amigos, dos 94 lá. Então, assim, esquece da pobre coitada. Pois é, essa série solo do Homem-Aranha, igual a gente comentou, né? Ela teve 26 episódios, ela passou... Aliás, team up do Homem-Aranha com o Dr. Destino. Cara, o Dr. Destino aparece em 5 ou 6 episódios dos 26, é muita coisa. Dr. Vader, é. A série estreou em 81, eu acho que já tinha saído o Império Contra-Ataca, né? E não tinha saído ainda o Star Wars Retorno de Jedi. Então tava no hype do Star Wars, né? Todo mundo... O Império Contra-Ataca foi o filme que fez mais sucesso, né? O segundo filme. Tava todo mundo naquele hype esperando o próximo e tal, e aí colocaram o Vader em forma do Dr. Destino na série, né? O legal é que eu falei agora há pouco do Quarteto Fantástico, do Toshimana não poder ser usado por causa de problemas de direitos. Mas aparentemente o Dr. Destino é uma coisa à parte do quarteto. Porque nos desenhos desanimados também, que... da Marvel, acho que é no do Capitão América, se eu não me engano, é no do Namor, sei lá. Tem um episódio lá que mostra uma adaptação dos quadrinhos, que nos quadrinhos é o Quarteto Fantástico, mas no desenho trocaram pelos X-Men, porque não podia usar o quarteto, só que o vilão lá é o Dr. Destino também, do episódio. É, e o Homem-Aranha enfrentou o Dr. Destino, acho que na Amazing 5, por aí e tal. Teve uma história bem dessas... Sim. Lá do início, que é o Homem-Aranha contra o Dr. Destino. É, a história que o Flash se veste de Homem-Aranha lá e ia sequestrar no lugar do Homem-Aranha. Na série de 94, usaram pra Viúva Negra. Não a Scarlett Johansson, a Aranha roubou lá. Que a Scarlett Johansson também roubou, só que roubou meu coração. Deus, muito bem. Não que eu tenha um coração, mas... Você comentou do Dr. Destino, então deixa eu puxar aí que... eu confesso, né, que estava me incomodando o Dr. Destino, episódio sim, episódio não, na série. Porque era sempre a mesma história. O Dr. Destino chegava, invadia a ONU e falava: ah, eu vou dominar o mundo. Se vocês não me derem o poder de dominar o mundo, eu vou matar todo mundo aqui da sala. Né? Tipo... É tipo a Spider Super Stories. Tem umas duas ou três histórias do Dr. Destino assim: ah, eu sou o Dr. Destino, agora o mundo é meu. Mas é de vocês. Aí vai o Aranha e salva o dia. Isso. Aí três episódios depois, o Dr. Destino volta, todo mundo deixa ele lá fazer uma apresentação e tal. E aí ele fala: eu vou dominar o mundo, não sei o que. O povo fala: não, de novo. Outra vez. Aí derrotam ele. Aí quatro episódios depois. A terceira apresentação, ele chega: tá, você vai dominar o mundo. Eu já sei. Tipo isso. Mas sobre essa série, assim, a série solo, né? A gente vê que, assim... O Dr. Destino, inclusive, esqueci de comentar, esse desenho animado de 1981 tem apenas 3 episódios dublados em português, até agora, né, que dá pra encontrar na internet. Aí, o Dr. Destino é dublado na versão em inglês, né, tem uma voz idêntica do Darth Vader, mas na versão brasileira seria o tipo o Scooby Destino, porque é o Orlando Drummond que faz a voz do Dr. Destino no original, no brasileiro. É o Orlando Drummond que faz a voz. Caramba. E isso só foi dublado na época, né? Não teve redublagem igual a série dos Incríveis Amigos, né? Porque se tivesse, não, eu acho que redublagem já achando. Não teve redublagem não, que eu saiba não. É, provavelmente não. Mas, então assim, essa série solo, ela... Claro, né, gente? A série é de 1981, então ela tem o mesmo clima das séries do início dos anos 80, né? Então é aquele clima de... É, eu vou falar da Super Amigos, apesar que a Homem-Aranha e seus Incríveis Amigos parecem mais com Super Amigos, né? Mas é aquele clima de história, né? Uma história um pouco mais fantasiosa, mais pra criança mesmo. Não dá pra ficar pegando... Tipo, o Dr. Destino chega 5 episódios e fala que vai dominar o mundo da mesma forma. A gente tem que ignorar. É igual as super histórias que eu falei mesmo. Exatamente, é. Só que assim, é interessante que... O leitor de quadrinho não ia aceitar a mesma história sendo repetida 70 vezes. Você acha que eles não iam? É. Não, e assim, é interessante que eu assisti agora, né? Eu não vi na época. E mesmo assim, é divertida a série, né? Essa série solo, eu acho que ela é muito injustiçada. Porque por mais que ela tenha suas maluquices e né, de desenhos dos anos 80, ela é divertida, ela tem umas coisas legais, né? Tem muita referência a quadrinhos, é bem interessante. Só contextualizando, pra mim, eu achei esse desenho de 1981 uma das melhores adaptações do Peter Parker, porque o fluido de teia dele acaba direto, ele tá sempre gripado. É basicamente o Homem-Aranha dos quadrinhos dos anos 60 e 70. Pois é, e assim, só contextualizando um pouco pra quem não assistiu, né, e talvez relembrando para quem assistiu há muito tempo, basicamente a gente tem um Peter que mora com a tia, né? E ele trabalha como fotógrafo pro Clarim Diário, é basicamente isso, né? E estuda na faculdade lá e tudo mais. Então ele tem um relacionamento com a Beth, e é basicamente em torno disso que, assim, a história, a base da história é essa, e todo episódio a gente tem um vilão aparecendo, e aí o Peter é enviado pelo Clarim Diário, alguma coisa assim, né? A pegada dessa série solo é mais ou menos essa, né? Inclusive, uma coisa que sempre me inculcou quando eu via essa série, era porque o Peter tinha a Beth como namorada, interesse romântico, se nos quadrinhos ela já não era relevante há, sei lá, 20 anos. Pois é, né? Que ele tinha ela como interesse. Eles tinham a ideia de que esse desenho é continuação do desenho antigo lá. Lá no desenho antigo, a Beth é o interesse romântico. Então, não quiseram introduzir outras personagens juntas. E faz sentido, né? Porque um público que só conhecia o Homem-Aranha da televisão, por exemplo, ele... Que provavelmente esse desenho antigo, ele era reprisado, né? Então, não é que ele passou nos anos em 67 e vamos e lembrar nunca mais, que em, né, 81... pra 67 tem pouco tempo, assim. Não é como hoje, de 67, que parece que... Não, pois é, 14 anos. É tipo a volta do Capitão América. O pessoal fala, meu Deus, o Capitão América ficou um zilhão de anos congelado, mas se você for ver, ele ficou de 45 a 62. Ficou 20 e poucos anos. É. Nem isso. Nem 20. Nem chegou 20. Nem a 20. Então, assim, faz sentido, porque o desenho começou em 67, deve ter sido exibido até 68, 69 lá, né? Ah, e ele foi reprisado durante os anos 70. Provavelmente quando o Electric Company estreou, que trouxe a Aranha também, ele ficou reprisando, mesmo as temporadas mais bosta do desenho antigo lá. É, então assim, basicamente é isso, né? E aí, só olhando aqui por alto essa primeira temporada, né, a série solo como um todo, né? A gente tem Dr. Octopus, Dr. Destino pra caramba, o Lagarto, tem até um episódio que ele usa EPI, né? Eu uso um óculos de proteção lá. Tem uma gata negra no desenho, que inclusive... É a primeira aparição dela no fora dos quadrinhos. Exatamente, e dublado por uma velha, muito esquisito. A voz dela parece a Catelyn Stark do Game of Thrones. Muito esquisito. A gente teve Homem-Areia nessa primeira fase, o Magneto. Eu tô falando aqui por alto, mas depois a gente comenta mais se quiser alguma coisa, né? O Mistério. Cara, teve episódio com o Mestre do Picadeiro, que graças a Deus aquela princesa não aparece. Quando era que era o próximo que ele ia assistir, eu até comentei, pô, agora que não vai ficar feliz com o próximo episódio. Mas eu acho que o primeiro episódio dessa série solo que eu vi, que eu achei, que eu gostei mais, foi o do Duende Verde. A Vingança do Duende Verde, que é o episódio 10. porque, ao contrário dos outros, né, ali começa basicamente com o Norman Osborn sendo transportado, e aí o avião cai, é um trem, né, um trem descarrilha e tal lá. Fique, cara, que você é mineiro, deixe claro que é um veículo ou se é, sei lá, uma coisa aleatória que cai. É o, você aquele, tá chamando de trem. Aquele negócio que anda em cima do trilho lá, não sei o nome. Ah, tá, tudo bem. É, e assim, a hora que ele cai lá, ele recupera a memória e lembra que ele era o Duende Verde e ele sabia, ele já sabia a identidade do Peter e tudo mais. E uma coisa que eu achei muito legal no episódio é que o Peter tá lá na festa e aparece uma loira aleatória, dá um beijinho no rosto do Peter e sai andando, né? Que é uma referência clara à Gwen, né? Eu achei legal esse episódio. Não sei se vocês lembram dele aí, mas... Sim. Quando você ia postando, eu ia relembrando que essa série aqui eu assisti, mas só que eu lembrava que eu não tinha assistido tudo por algum motivo. Aí quando você foi assistindo, eu fui lembrando, porque eu não assisti todos os episódios. Foi o destino que não deixou eu assistir tudo. O destino. Teve uma hora que eu falei, quer saber, vai a merda. Pulei todos os episódios que tem o destino e antes. Ah, você assistiu o que da série, então? E também aqueles vilões mais aleatórios. Eu não me dei o trabalho de assistir, tipo, o Side Kick Boy lá, sei lá como que é o nome. Side Winder. É o Side Winder, é o cowboy lá. Assisti o do... Um cara que parece o Cyborg lá dos Novos Titãs, não assisti. O do pinguim que miniaturiza o aranha, eu assisti porque tinha na abertura. Aí eu assisti. Dá pra ver. Cara, por mais absurdo que seja, é um episódio engraçado, né? Tipo, o Homem-Aranha... É mais um clichê. Vários episódios, séries, tem isso deles, dos personagens principais ficarem pequenos e sair por aí. Mas eu achei legal que, assim, ele fica pequeno lá no... Não lembro agora se era no escritório do James ou alguma coisa assim. E ele tem que, tipo, cruzar a cidade, fazer tudo com dois centímetros de altura, sei lá. Ah, tem um filme lá do que era pra ser o que dizem as más línguas. Ninguém nunca confirmou, mas pra mim é verdade, então, deles. Eu rejeito a sua realidade e substituo pela minha. Assim, do querido Encolhi as Crianças lá, que era o filme do Homem-Formiga que ia sair. Aí desistiram e falaram, a gente tem esse roteiro legal? Põe aí uns montes de moleque e vamos fazer esse filme. Caramba. E o filme é legal, né? Se fosse do Homem-Formiga, eu não sei se seria legal não, mas como saiu, foi. Você comentou aí, é verdade, tem alguns episódios que tem personagens criados exclusivamente pro desenho, né? Tem esse cowboy, tem... O cara lá que era o dublê, que é o que parece o Cyborg, né? Tem esse do zelador que encolhe e tal. Então tem alguns aí que são vilões criados pra série, né? Deixa eu ver, de personagem clássico do Homem-Aranha, teve também o Kraven. O Mistério, não sei se você falou, o Camaleão. É, o Camaleão, verdade. O Abutre. Parece. O Abutre. E teve um episódio com o Marco. Marco, o Homem-Montanha. Sim. Você me surpreendeu. O Rei do Crime aparece nesse ou é nos Incríveis Amigos? O Rei do Crime aparece nos últimos, eu acho, no último. Deixa eu ver. Justamente no... Desse. No último 25, do Rei do Crime. Aparece no final, no último episódio. E aqui, desses episódios da primeira temporada, vocês querem comentar algum em especial? Ou então alguma coisa até da caracterização mesmo do Homem-Aranha, dos coadjuvantes e tudo mais? Não, achei a caracterização legal. Quando o Eric tava assistindo, tem uns erros de animação que eu queria achar quando eu tava assistindo, mas eu não achei mais, não lembro qual é o episódio. Um episódio que mostra uns três grupos de personagens entrando indefinidamente numa van, assim. Entra três personagens, depois, tipo, é como se fosse outros personagens entrando, só que eles de novo, tipo, usaram o mesmo mesmo modelo de personagem. Era o mesmo bonequinho. Aí então. Nesse desenho de 1981, o solo, né? O Jameson também aparecia em praticamente todo episódio, né? O Jameson. E ele sempre tava fazendo alguma coisa, ele sempre tava envolvido dentro da história, de alguma maneira. Justamente que, assim, todo episódio tinha um clarim diário, né? Então era bem presente, assim, essa parte. Inclusive tinha o clichê da época, que o Eric até comentou em um dos posts dele, um dos 26 posts que ele fez. Ninguém nem sabia que a gente ia falar dessa série. Ninguém imaginou. Que era o sobrinho do Jameson, que é tipo Jimmy Olsen, aleatório. Mortimer. Mortimer! Igualzinho. Tem que falar isso com a voz do Orlando Drummond, tipo salsicha. Tem que falar Mortimer. Alguém mandou algum comentário aí sobre essa série solo? Pra gente... solo não, ali. O Povo Aranha está aqui imparável, mas comentando um monte de coisa sobre a Incríveis Amigos. Empolvorosa? Ele está empolvorosa. Exatamente. Okay. Na época que, quando a gente for falar dos Incríveis Amigos, eu leio alguns aqui. Ah, beleza. Mas uma coisa que eu queria comentar é uma curiosidade no episódio do Mistério. Descobri isso pesquisando assim. E no episódio do Mistério aqui, ele usa uma música tipo. Nossa, pois é. Pra hipnotizar o povo e fazer eles tudo zumbi. Aí tem um episódio da série dos Transformers, do desenho dos Transformers. Também dessa época aqui. Que eles usam. Que o dos vilões lá usa uma música no estilo Spider-Man Bug pra hipnotizar o povo. E é a mesma música que eles usam nesse episódio, eles usam lá. Caramba, então a música realmente é ótimo. É engraçado que nessa série solo, ela é solo mesmo, né? Porque assim, raramente você tem algum outro herói ou personagem junto com o Homem-Aranha, né? Tem um episódio com o Capitão América, né? Que eu acho que, se não for o único, é um dos principais, assim, com outro personagem. E eu acho que só... Tem a Gata Negra, mas ela é vilã do episódio, né? Ela não é anti-heroína, nem nada assim. Ela realmente é a vilã do episódio, Nessa primeira temporada, acho que o Namor aparece no final. Ah, sim. Tem um episódio com o Namor. Um episódio lá que eu marco lá, é o Namor. Inclusive, um episódio que eu lembro bastante, o Homem Hídrico. Que estão jogando o lixo no mar e... Ele vai jogar essa bosta aqui na minha terra, seus bosta. É, só que no episódio é o rei do crime, né? Que tá despejando o lixo no mar e tal. Então assim, no último episódio tem a Medusa, né? O rei do crime pegou todas as revistas dele do Aranha Pode Dormir e tava jogando no mar, né? E no último episódio tem a Medusa com direito a beijo no final do Peter com a Medusa, né? É, o Aranha vai aumentando sua lista de beijoqueiro Aranha. E é estranho, porque ele tá com a Beth o tempo todo na série, né? E no último episódio ele reencontra a Medusa e termina com eles beijando. Ok. Termina com uma traição. Ele fala pro Raio Negro: Raio Negro, se você não quiser que eu beije ela, fale alguma coisa. Ele não falou nada, então. Quem cala consente, né? Exatamente. O episódio do Capitão América é outro que pode ser encontrado dublado em português. Inclusive o Caveira Vermelha, né? Com aquele todo estiloso lá, todo com aquele hobbit lá. Ele é dublado pelo Isaac Bardavid, que também dublou o Wolverine do Hugh Jackman e o Wolverine do desenho dos anos 90. Falando em... O Miller falou de hobbit, ele tem que citar um dos crimes do Aranha, que o Aranha mata o hobbit. Tudo bem, era um robô, mas ele não sabia disso. Então. Cara, é verdade. Ele jogou pela janela. Eu fiquei realmente assustado na hora, porque tem um episódio que... Eu nem lembro direito o que acontece no episódio, mas eu sei que o Robbie tá na... É o Dr. Destino que troca um monte de gente por robô e pra variar. É, só que aí o Homem-Aranha mete os pés no peito do Robbie lá, jogando ele pela janela do Clarim Diário. Ele só vê isso, né? Ele não vê a queda do Robbie lá embaixo. E aí ele sai correndo falando assim, o Dr. Destino matou o Robbie e tal, sendo que foi ele que deu o chute. É muito absurdo. E lá no final do episódio que ele descobre que era um robô. Então, assim, ele nem foi tentar salvar, sabe? Ele... Você esperava a honestidade dele, é isso? Que é isso? Você tem que entrar rindo, mãe. Ah, desculpa. Então, você esperava a honestidade dele, é isso? Tá vendo? Quando a pessoa entra rindo, nem parece que ela tava fora. Caramba! Ah, você já tava aqui faz tempo? Isso! Não. Sem zoeira, porque aqui nos comentários aqui, o Ultra Spider-Man exclamou do nada, Mônio, um tempo atrás. Eu fiquei sem entender. Aí agora você entra. Como é que é o nome da pessoa que exclamou agora isso? Agora é o Ultra Spider-Man, ele colocou risada delícia. Deve ser o Léo. Deve ser o Léo. São fakes do Léo. Não, o Léo tá ali também. É, então, são fakes do Léo. É, pra quem não sabe, né, no grupo do WhatsApp tem uma pessoa que chama Léo Alves, né, um indivíduo, que ele é pago pra ficar elogiando o Mônio. né? Você era pago? Quem tá pagando ele? Não tem dinheiro. Posso perder. Posso perder. Mas não era você que pagava, Mônio? Acho que dinheiro. Deve ser fake do Mônio, talvez, então. Que fica lá tentando elevar a própria autoestima. Ah, tá. Vai deixar o Mônio e seus incríveis fakes pra lá e... Então, Mônio, o que você acha da série solo do Homem-Aranha, Mônio, de 81? Eu lembro muito pouco dela, não tive o prazer de assisti-la, reassisti-la no caso, né? Você comprava os jornais da época falando, nova série do Homem-Aranha? Tinha essas coisas no jornal, não, o cenário nerd era... Ah, mas de vez em quando... Ligado a cantos. De vez em quando ela até tinha. Ah, não matéria, era uma notinha de vez em quando. Ah, sim, sim. Mas quando era algo muito forte só. Mas você, então você não lembra que tinha o Doutor Destino episódio sim, episódio não, na série? É, eu lembro que ele aparecia bastante, mas não de quanto em quanto, assim. Outra Spider-Man aqui comentou, Mônio paga eu e o Léo. Eu li, Mônio pega eu e o Léo. Talvez também, não sei, pode ser um pico. Talvez seja assim que eles sejam pagos, sei lá. Deus, muito bem. A maldade nesse cast, mal entrei, a maldade já tá correndo solta, gente, que é isso. Mas assim, o interessante dessa série solo é que, igual eu tava falando, né, lá atrás, eu acho que ela é muito injustiçada, porque ela a série é legal, sabe? Assim, ela tem todo aquele clima do início dos anos 80, igual eu falei, que é mais simples e tudo mais. Só que o Homem-Aranha ali é bem Homem-Aranha dos quadrinhos mesmo, né? Assassino, então, ladrão, que mais? Exatamente. Pô, esse desenho aqui, ele finalmente ele usa as teias embaixo do braço lá pra algo útil. Quer dizer, pro que elas deviam servir, né? Cara, no episódio 5, no episódio 5 tem o Homem-Vergonha. É, no mesmo episódio do Homem-Aranha. Ei, tem o Homem-Vergonha no episódio. Tem como ser mais Homem-Aranha? Pô, e tem. Essa é a prova de que é bom. Eu até abri o post que eu fiz aqui, tem o Homem-Aranha surfando num crocodilo. Ah, pra você ver. Melhor que isso, surfando num... Também tem o Homem-Aranha posando em cima dos trilhos, né? Fazendo uma pose sexy em cima dos trilhos. É uma pose de desenho, como suas garotas francesas. Melhor que surfar em crocodilo, só surfar em tubarões dentro de um tornado. Sharknado 2, assistam. O que eu ia falar, a gente falou de participações especiais dessa série, faltou uma, talvez a mais inusitada, que é o Clark Kent. Ah, verdade, cara, é verdade. Ah, é. É muito legal, pode comentar, Magali. Então, que tem uma cena lá que o Aranha vai se transformar dentro de uma cabine telefônica, a cabine tá ocupada. Aí o cara sai, aí ele vai entrar na cabine e fala, ué, onde eu vi esse cara antes? Os dois se encaram, né? Fica olhando assim. É, fica um olhando pro outro. Nossa, não tem como não lembrar dos episódios do Doutor Destino. Aí tem um episódio lá que tem um mega computador lá que vai destruir, vai jogar uma bomba, não sei o quê, e tem que digitar uma senha que ninguém sabe. A senha é Doom Destino. É muito absurdo. É esse que o episódio é o ABC of Doom. Caramba, muito bem. Tem o episódio do Jamanta, que é o dos Homem-Aranha pequenininho, é igualzinho o Jamanta. Bom, o Jamanta não morreu? Exatamente. Essa série aqui, a série solo, né? Ela teve alguns episódios que eles foram. Foi meio que feito um remake, né? Na outra temporada. Enquanto eu assisti, o Magari até comentava de vez em quando, né? Essa daí teve remake depois. Então. E os principais, né? São o do. Quando a gente for falar dos Super Amigos, dos Incríveis Amigos, a gente comenta mais as diferenças, mas... O episódio do Duende Verde é um dos que teve remake no Incríveis Amigos. Exatamente, quando a gente for falar dos Incríveis Amigos, a gente entra em detalhe das diferenças, né? Mas teve o do Duende Verde, teve aquele do... Aranha Vigilante lá, do cara que vira aranha. O cara que vai tentar... Aracnofobia, aracnofobia, sei lá o quê. Esse aí mesmo. E eu acho que os dois principais são esses, né? Que tiveram remake. Não sei, acho que não teve outro. Remake, sim. Tem os do outros. Magneto, como você falou, que eles citam. Ele faz um flashback do episódio desse aqui, só que é lá no Escrives Amigos. Isso, é, exatamente. E um detalhe, né? A gente falou de Destino aqui pra caramba. Mas apesar ele aparece em 5 ou 6 episódios, né? Os 2, 3 primeiros são bem aleatórios dele tentando dominar o mundo, mas depois eles meio que fazem um arco do Doutor Destino, sim. Né? Aparece um cara loiro lá preso na Lativéria, aí ele escapa no episódio, aí ele lidera uma rebelião contra o Destino, que não dá certo, e depois tem outro episódio que eles finalmente conseguem derrubar o Destino, né? Então eles fizeram um arco de histórias com ele, né? Acho que é o único vilão, né, que tem um arco, assim, na temporada. Eu estava comentando aqui no chat aqui que se esse Homem Vergonha do desenho aqui foi antes ou depois do Homem Vergonha dos quadrinhos. Foi depois, né? Não, esse foi antes. Que é do Homem Vergonha lá, que é o Homem Sapo. Ah, não. Batman lá, foi antes. Só que o Peter já tinha usado um saco na cabeça. Exato, na lama dos quadrinhos antes. É, eu tô falando depois, depois assim, né? É, o do uniforme do Quarteto Fantástico foi depois do desenho, mas igual o Mônio lembrou aí, antes já tinha nos quadrinhos. Ele foi na lavanderia lá e botou um saco de cabelo. Ele falou que foi uma galera, eu só falei o local. Exatamente. Então, vocês dois falaram, é que a voz de vocês dois parece muito. Aí eu confundo. Oh, muito? É, não dá pra confiar, não dá pra... competir com isso aí, com essa qualquer risada delícia aí. Horrível. É, eu também acho, mas o povo gosta muito. Mas, então, eu até perdi o que eu tava falando agora. Ah, tá, o Homem-Vergonha teve três principais aparições que eu lembrei, que é essa da lavanderia, a do uniforme do quarteto e a lá da época da crise de identidade e tudo mais. A Coelha, né? Branca, que ele foi salvar o urso e o gibão. É. São as três principais, assim, que eu lembro, mas não sei se teve mais. Ô, Mônio, tem um episódio, que é o 14, que eu acho que você deve gostar, porque ele tem a Terra Selvagem, né? O Kraven vai lá pra capturar o Zabu. Favorito. Eu só assisti o desenho esperando passar esse. Cara, é muito sem noção. Não, é o Jameson, que... o Jameson contrata o Kraven. Ele rasa o... como é que fala? O raio dos mamilares? Então, eu fiquei esperando ele usar os raios mamilares em algum episódio e não vi. Por isso que eu nem tirei print. Eu acho que ele não usa, não. Achei que tinha tirado, mas... Que absurdo. É, os raios mamilares do Kraven ali que sai dos olhos do leão. Segundo ele, na verdade, os olhos do leão são dois furinhos, né? E aí sai da polêmica ali dos mamilos. Teve um episódio que eu fiquei realmente chateado, porque eu li a sinopse e falou que ia comentar, né, da Tia May, falava um pouquinho sobre o assassinato do tio Ben e tal. Eu falei assim, talvez vai ser outro episódio aqui, mas... parecido com os quadrinhos e tudo mais, né? E, na verdade, não, né? Só o primo do ladrão que fala que, olha, Homem-Aranha tem alguma coisa a ver com a casa dos Parker lá. E aí o camaleão domina a Tia May pra matar o Homem-Aranha. Não faz sentido nenhum. Aí se fosse o Dr. Octopus? Pois é, imagina, que absurdo. Pois é. Mas é muito estranho. Mas é nesse episódio que o tio Ben é interpretado pelo Maurício de Souza? Eu acho que mostra um dos quadros da casa lá. Tem, no episódio do Destino. É, parece que é o Canhão do Destino. Canhão of Doom. Destino. Pode ser qualquer um, né? Inclusive pode ser esse, pode ser a tio Ben. Foi no que conta a origem do Destino, que a tia May tá doente. Que. Tia May que doente. Mostra. Que a tia May tá doente, tipo terça-feira comum. Achei, é o episódio 17. Canon of Doom que é o 17. É o 17, Canon of Doom. Que a tia May tá doente, o Destino vai ameaçar o mundo de novo. E nesse episódio mostra a origem do Destino também, mostra ele jovem e tal. Na Latveria. Ele que deixa a tia May doente pra ver como ele é poderoso mesmo. Olha, eu deixei a tia May doente, agora eu sou poderoso. Eu achei engraçado, as referências, porque é o episódio do Destino que a tia May fica doente. Tipo, é qualquer episódio da série, né? Nesse episódio do Destino também, episódio 17, tem uma cena que eu acho engraçada, que é que o Jameson chama o Destino só de Doom, né? Doom, aí ele corrige, Doutor Doom, Dr. Doom. Aí o Jameson diz, você está certo, eu também não gosto quando me chamam de JJ. Aí chega o Peter e diz, oi, JJ. Isso. Aí ele só dá aquela... quem tiver interessado em ver a imagem, que eu não tô conseguindo mandar no chat aqui, ela está no post, ou seja, quando o programa for publicado ela vai estar lá, mas eu postei no grupo do Aracnofã do Facebook dia 14/6, é o episódio 17 da série, então tá lá, uma das fotos é o Maurício de Souza participando. Bom, então assim, essa série solo dele tem bastante, né, do personagem, então eu achei, como eu já disse, né, achei uma série legal, meio pouco valorizada aí, né. Eu tô lendo aqui, tem um episódio... Acho que é no episódio que aparece o Dante, pelas imagens que eu tô vendo aqui. Tem um episódio que tem um cara igualzinho o Dante. Que eles usam, num certo momento do episódio aí, que eles usam um balão gigante do Aranha, a parada de Ação de Graças. E na vida real, esse balão vai existir só em 87. É antes do balão de verdade. É um balão famoso lá na parada deles lá, que todo ano tem. A parada da Macy. Tudo bem. Então, antes da gente ir para os Incríveis Amigos, eu só queria comentar que tem vários episódios que aparecem três policiais, igual os quadrinhos. Mais uma prova aí da fidelidade. Fidelidade, isso é tudo. Eu fiz questão de tirar o print de todos esses episódios e postar lá também. Bom, algum comentário aí sobre essa série solo, a gente pode pular para E Seus Incríveis Amigos? Precisa pular não, Eric, não tem o Howard, nenhum deles. Aparece no episódio da Origem da Flama um patinho lá, quase que eu pulo o episódio, porque ela pega um bonequinho será, que é tipo patrão. Era ele disfarçado? Muito bem, então, depois dessa série... Depois não, né? Como a gente disse lá no início. Eu achava que a série Homem-Aranha e Seus Incríveis Amigos vinha depois do cancelamento da solo, mas não, né? Elas saíram simultaneamente. Então, enquanto passava tudo isso que a gente tá falando aqui, que essa série solo foi de 12 de setembro de 81 até 30 de março de 82, né? Então ela durou aí as temporadas de séries normais dos Estados Unidos, né? Começa ali em setembro, mais ou menos, vai até março, abril, por aí. E a Amazing Friends, né, Spider-Man and His Amazing Friends, começou no mesmo dia, dia 12 de setembro de 81, só que ela seguiu aí até o final de 83, né, a série. Eu sempre achei que era continuação uma da outra. Pois é, eu descobri assistindo que elas saíram ao mesmo tempo. Então a primeira temporada da Homem-Aranha e Seus Incríveis Amigos terminou em dezembro de 81, ou seja, a primeira temporada terminou antes da série solo terminar. Que coisa. Então, a Homem-Aranha e Seus Incríveis Amigos, ela é dividida em três temporadas, né? Três temporadas, uma com 13 episódios, outra com 3 e outra com 8, né? Totalizando aí 24 episódios. E a primeira temporada, ela começa já trazendo muitas diferenças da série solo, né? Porque o Homem-Aranha, ele faz todas as suas missões junto, né? Com o Homem de Gelo e a Flama. Os três moram Estrela no mesmo... Estrela de Fogo. E o Homem Gelo, né? Vamos falar igual o desenho, então. Iceman. Homem Gelo. Muito bem. É que, inclusive, não tá errado, né? Homem de Gelo, tá mais... Enfim. E aí, a gente tem uma série lá que não existe mais Homem-Aranha fazendo trabalho pro Clarim Diário. Ele tá só na faculdade, eles moram juntos, né, na casa da Tia May, dividindo lá o aluguel e tudo mais. Eles têm uma base secreta maluca, né, que eles puxam uma estátua que fica extremamente visível e ela faz os móveis todos virarem de cabeça para baixo e tal, e computador. Imagina se a Tia May faz uma faxina ali no quarto e mexe nesse estátua, hein? Isso acontece. Cara, no primeiro episódio... A Tia May leva a mão na estátua, o povo, não. Vocês falam... Não, é. Ela chega a limpar, puxa, vira tudo, só que ela tá ocupada limpando, aí ela vai pegar e ela arruma a estátua, porque ela viu que caiu. Eu acho que é isso. Eu lembro de uma, assim. Só voltando um pouquinho ainda, na outra série lá, eu tava dando uma olhada aqui. Aproveitar que vocês estão falando da Tia May. Vocês falaram que a dubladora da Gata Negra no original parece uma velha. É a mesma. Essa dubladora dubla duas personagens na série. A Gata Negra e a Tia May. Pronto. Preciso comentar mais alguma coisa sobre a voz de velha da Gata Negra? É a Morgan Laughlin. Tô falando. Mas... A Gata Negra, na verdade, é a Tia May saindo à noite quando o Peter não está em casa. Caramba! Pode ser. Bom, então assim, o ritmo, né, e o estilo da série Homem-Aranha e seus amigos... É ritmo de festa. É muito diferente, né, uma série da outra. Então, deveria ser... Provavelmente era legal assistir as duas, né? Você tinha uma série só com Homem-Aranha, outra com o Homem-Aranha fazendo outras coisas com outras pessoas lá. E seus incríveis amigos. E seus incríveis amigos. Os amigos do Aranha, Spider-Friends. Que eu achava que era coisa da dublagem, né? Mas não, são os Spider-Friends mesmo, o nome do grupo, né? Então, assim, a série começa sem vínculo nenhum com a outra, né? Assim, ela não se preocupa em falar assim, ah, se passa depois, eles se conheceram assim, esse QG secreto, ele existe por causa disso, né? No início, eles não estão preocupados com isso, né? E, de cara, a gente já é apresentado a dois mutantes, né? Que é o Homem de Gelo e a... Qual que é o nome, Miller? Estrela de Fogo. Firestar, a flama ou Estrela de Fogo. Basicamente é o que o Magarin comentou. Que fez, né? Sucesso, foi tanto sucesso que foi levado para os quadrinhos depois. Exatamente. Inclusive, o primeiro episódio dessa série, Homem-Aranha e seus Incríveis Amigos, é um remake lá do Retorno do Duende Verde, né? Só que eles chamam de O Triunfo do Duende Verde. E ela foi... Ela tem um quadrinho dela, né? Tem uma adaptação para quadrinho dessa história. Que, sim, se eu não tô enganado, foi uma das 72.395 curiosidades que o Povo Aranha postou ali. Exatamente. E eu acho que não saiu no Brasil. Né? Até existe uma revista da RGE ou da Block que chama Almanac do Aranha e seus amigos, seus super amigos, alguma coisa assim, mas não tem nada a ver com essa história, não. É o nome da revista, né? Da revista brasileira. Aproveitando a deixa. Oi? Foi só aproveitando a deixa. Isso, só aproveitando. Provavelmente saiu na época do desenho. Mas então... já que eu citei esse episódio, vamos falar das diferenças principais. Peraí, aqui, antes, né? Antes você não citou a melhor personagem das séries? Eu tava esperando o Mone falar, mas ele não se manifestou. Na primeira não tem, é só na segunda, não é? Então, na Homem-Aranha e seus Incríveis Amigos. Segunda. Senhora Leoa. Então, a gente já tá falando dela, da segunda. A primeira já foi. Ah, eu pensei que ainda estávamos falando dos personagens que tem, desculpa. Então, os personagens. Calma aí. Aí citou... Citou a Flama aí. A gente tava falando ainda, calma. Citou a Flama aí. Eu quero que são dois personagens menores, não vai citar a Senhora Leoa. Melhor é pro final, puxa vida. O Mônio é fã poser da Senhora Leoa. Exatamente. Cara, e já que foi citada aí a Senhora Leoa, tem um episódio que ela realmente é heroína, né? Aquele do... A gente vai comentar mais dele depois, mas aquele dos sete super-heróis lá. Ela que salva o dia no final. Se não fosse ela pra identificar quem era o camaleão lá, tinha todo mundo indo pro saco. Muito bem, então... Se eu não me engano, a Senhora Leoa foi criada porque os super-amigos, eles tinham um animal de estimação também, não era? Tinha o Glick. Que, na verdade, era o Super Gêmeo. Aí a Senhora Leoa foi criada justamente por causa disso, porque os Super Amigos tinham o animal de estimação, aí eles queriam que o Homem-Aranha e os amigos tivessem seu animal de estimação. É que essa série Homem-Aranha e seus Incríveis Amigos, ela foi meio que pensada pra bater de frente também com os Super Amigos, né? Então, heróis juntos. Nesse ponto, suspeito que ela falhou miseravelmente. Ou então, vamos falar assim, talvez não é pra bater de frente, mas é pra pegar a carona, isso. Igual o Homem-Aranha pegava carona com o Homem de Gelo. Exatamente. Ui. Jogando teiazinha nas costas do Homem de Gelo. Mas então, os personagens novos que a gente tem aí, né? O Homem de Gelo. Eu ia falar do episódio, mas voltar nos personagens. O Homem de Gelo, né? Que acredito que todo mundo conheça. Ele tem a aparência clássica dele aí, né? Que ele se transforma em Homem de Gelo. Não tão clássica. Ser. Porque a clássica era um boneco de neve, né? E temos a Flama, né, que é uma personagem criada exclusivamente pro desenho, que tem poderes de fogo, basicamente, né? É o Tocha Humana, uma mulher, né? É a Mary Jane com superpoderes. Exatamente. E também, a gente, o Jameson, Betty, essa galera aí fica de fora nessa série, né? E aí eles mostram mais pessoas da faculdade, né? O Flash Thompson começa a aparecer com mais frequência, e tem a Senhora Leoa também, né? Que a gente comentou, então muda um pouco aí o foco do desenho. E fica mais... enquanto a série solo, por mais que ela tenha os clichês e as brincadeiras dos anos 80, ela é um pouco mais séria, entre aspas, essa série dos Incríveis Amigos é mais divertida, né? Então... tem mais piadinha, tá? Até porque tem aquele trio ali, né? Principalmente o Homem de Gelo e o Homem-Aranha tirando o outro e tudo mais. Então dá um clima diferente pra série. É, eles meio que transformaram a relação que o de tirar sarro um do outro, que o Aranha tinha com o Tocha nos quadrinhos, pro Homem de Gelo, né? Exatamente. Até porque os dois meio que dão vários sinais que são afim da Flama, né? E um fica tentando passar a perna do outro. É, só comentando do episódio lá, o primeiro episódio, né, que é, já é um remake da Vingança do Duende Verde, é, as principais diferenças, né, pros Incríveis Amigos. Como eu disse lá, na série solo tem uma participação da Gwen Stacy, entre aspas, de novo, né, uma referência. Aqui é uma maluca loira, né, que só quer pegar o Peter pra dançar e tal, fica mais pro lado da piada, né, e não tem tanto as ameaças, né, lá da aventura solo também, porque nela o Duende Verde ameaça a Tia May, fala com o Peter que vai atacar a Tia May e tudo mais, aqui é só o Duende mesmo atacando o Peter. E aqui o Duende realmente se transforma num Duende, né? Ele não veste a roupa, igual a gente comentou. Aliás, nesse episódio também, na verdade no primeiro, né? A primeira versão, né? A do desenho solo. É interessante é o final, que o Duende fica dizendo assim, o Homem-Aranha é... E o Jameson querendo ouvir e não consegue ouvir, sempre alguma coisa atrapalhando. E o Jameson fica, quem? Final, é muito engraçado aquela cena. E no final das contas, o Duende Verde se acaba lá, né? Desmaia lá. Só falta o Homem-Aranha ficar batendo no prato na hora que vai falar o nome, é tipo uns negócios assim. É, o Homem-Aranha fica atrapalhando. Fazendo de tudo pra o Jameson não ouvir. O Jameson, é o quê? Diga logo! Que tristeza. Fica igual quando a bruxa do 71 vai pedir o seu madrinho em casamento lá e as crianças ficam tocando a bandinha deles lá. Amigos do Aranha, vamos nessa! A gente tem vários personagens exclusivos também, né, desse desenho. É, um deles, que era vilão a princípio, mas depois volta como herói, entre aspas, é o Videoman. Ah, o desenhado pelo Romitinho? Melhor vilão de todos os tempos, é isso. Desenhado pelo Romitinho. Todo quadrado. É, ele era no episódio do Electro, né? O Electro. Nesse aqui, é. Lá, bota... na série antiga ele tem... Na série antiga. Na série solo lá ele tem um episódio só dele. Não, mas aquele... não tem o Videoman na solo, não. Não? O Videoman é só dos Incríveis Amigos. É? Que ele aparece no episódio do Electro, porque é sempre o povo jogando fliperama no arcade da faculdade. Então, é pra mostrar o perigo que é jogar fliperama, tá vendo? É, não jogue em fliperama hoje em dia, né, Mônio? Não vá. Jamais. Jogar... Mas ele tem esses dois. O primeiro episódio, o Electro domina o Videoman pra fazer as coisas por ele, né? Que o Videoman não pode ser atingido, porque ele é tipo... É nesse episódio que o Electro tem um visual bito. É um azul, né? Uma roupa azul. Não que o verde e amarelo chamatriz normal dele seja bonito, mas esse aqui... Pois é, é nesse mesmo. E aí depois tem um episódio que tem uma tempestade lá e o fliperama que o Videoman tá... O fliperama já tá no ferro velho, mas aí é atingido por um raio e o Videoman sai dele, começa a atacar de novo. E na terceira vez, um dos alunos da faculdade é mesclado com o Videoman e aí vira... Ele se transforma e destransforma, né? Vira um super-herói. Que por algum motivo é acolhido pelo professor Xavier, mesmo não sendo mutante, no final do episódio. Ah, só tinha ele por lá? Vem aí. Sobrando os vaga. Os alunos aqui estão precisando de um videogame pra jogar. Só comentando, né? Igual eu falei, teve 3 temporadas e uma coisa que me chamou a atenção é que a segunda temporada da série, ela tem só 3 episódios, né? Antes de falar dela, vocês querem comentar um pouquinho mais da primeira ou a gente fala em geral mesmo? É nessa série que tem o Zax? Ou ele fica na abertura só? Faz tempo que eu vi, eu não lembro. Isso bicho não é de fogo? Não, então, tem um de fogo, mas é nessa. Eu acho que é no segundo episódio. É um monstro de fogo gigante, que ele aparece na abertura. Pois é, e isso daí me surpreendeu quando eu vi, porque eu tentei dar um print e postar lá no Facebook, mas se desse pra postar um GIF seria melhor. O efeito do fogo dele é muito bem feito pra 1981. É por isso que eu tô chamando a atenção, porque pra um desenho antigo, o efeito de chama, de labareda dele lá é bem feito. É muito bem feito. E realmente é... Mas com esse nome ele tinha que ser de eletricidade, não de fogo, né? Não, mas esse nome... eu falo Zax porque é o inimigo do Hulk lá. Ah, parece com o inimigo do Hulk. Esse específico do desenho aqui, ele é de fogo mesmo. É de fogo, né? É fogo. É, eu falei que era o Não sei se eu falei que é o segundo episódio, mas não é o segundo, não. É um dos episódios aqui. É o de fogo e... tem que deixar ele perto do enxame, que acaba com o enxame. A abelha não gosta de fumaça. De... Nossa, é por falar. Enxame, encheu o saco, como eles estavam falando enxame o tempo todo. Enxame. Enchia o saco. Enxame. Enchia não, mano. Enxame. O cara é pior que chato mesmo. O episódio já é meio ruinzinho. O enxame tem um visual. Não. Quem? Enxame. Parece o Cid Moreira falando Jabulani. Eu tô pensando no Cid Moreira toda hora que eu falo. Mas, cara, o episódio já é meio ruim. Ele tem um visual bem feio. Parece um mistério. É, só que o mistério numa fantasia de Halloween de criança, né? Porque ele fica pequenininho, assim. Ah, e chama e todo mundo sabe que só tem um. Ninguém vai superar o Nicolau Gaiola. Nicolau Gaiola. Muito bem. Mas, caramba, tem um episódio que o Kraven solta dinossauros na cidade. Bom. Dinossauros? Dinossauros. É o que o Stegron vivia fazendo nos quadrinhos. Cara, tem um episódio que ele é tão sem pé nem cabeça que ele fica divertido pra caramba, que é um que o Doutor Destino tá com mega... Já me deu um calafrio na hora que começou o Doutor Destino no episódio. Eu falei, caramba, nessa série também? Mas não, ele participa de poucos. Mas tem um episódio que ele tá fazendo um ritual lá com um amuleto e tal, que ele vai ganhar os poderes, que ele fica onipotente, né? Ah, sim, que é o do seu Flantes Fruits. Isso, e aí, o esse senhorzinho, ele entra no meio lá e ganha os poderes, e aí ele fica, tipo, ah, eu quero que os prédios sejam cor-de-rosa, sei lá, os negócios que sem noção. Eu quero que todo o dinheiro do mundo, né? E aí começa afogado no dinheiro, fala, não, tá bom. Cara, só que é divertido, é um episódio divertido. Quando você falou lá do episódio que a senhora leu Salvo o Dia, comentar aqui o que eu já comentei lá no grupo, no grupo lá, que ele é baseado, claramente inspirado no livro da Agatha Christie. Sim. O caso dos 10 negrinhos lá. O pessoal vai pra ilha, começa cada um a desaparecer, blá blá. Tem o poema. É, só comentando esse episódio, o vilão dele é o Camaleão, e ele é elevado a um nível muito grande de vilão, né? Porque o Camaleão sozinho, ele consegue prender o Capitão América, aquela Xana, que eles mudam o nome de Mulher Demônio pra Rainha da Selva, uma coisa assim, né? Pra não pegar mal pras crianças, mas deixaram o Xana. É, Homem de Gelo, Homem de Ferro, eu acho, né? Não, Homem de Ferro não, acho que é o Capitão América. São acho sete pequenos super-heróis, super-heróis. Eu acho que é o Homem de Ferro mesmo, né? Eu acho que o Capitão América... Deixa eu abrir a imagem aqui, deixa eu ver. Tem o Namor e o Doutor Estranho também. Eu acho que é o Homem de Ferro, sim. O outro. Eu só anotei. É, não lembro. Eu acho que era. Mas o Camaleão consegue armar um plano lá que só é... Ele só falha porque a senhora Leoa identifica que o Camaleão, o Homem-Aranha lá, é falso, né? Que era o Camaleão. Isso chama-se competência, meu amigo. E no final, quase que eles deixam ela pra trás. É muita injustiça. Isso chama-se ingratidão, meu amigo. Mas o que eu ia falar é que o Magarin citou aí do poema e o Camaleão... São sete, tá aqui a imagem do título. É o Capitão América, a Xana, o Homem de Gelo, o Homem-Aranha, a Flama, o Doutor Estranho e o Namor. É verdade, a Flama. Eu falei Homem de Ferro e não falei da Flama. Eu acho que eu tô vendo muito... O Homem-Aranha sempre esteve do lado do Homem de Ferro, como todo mundo sabe. Exatamente. Eu falei que ele disputava a Flama com o Homem de Gelo, na verdade era o Homem de Ferro, né? Bom, eu ia comentar que eu não sei se é o poema, mas o Camaleão fala o tempo todo em versos, né? Rimando e tudo mais. No livro também tem esses versos de 10 negrinhos foram passear, não sei o que aconteceu, então ficaram 9. Eu acho, hein? Tem a musiquinha, mas o livro é baseado nessa cantiga infantil. Agatha Christie normalmente, volta e meia, ele fazia uns livros baseados nessas cantigas. Ela. Então, o livro. 10 negrinhos foram passear enquanto não chove, então veio a chuva, e então ficaram 9. E é como cada um dos personagens vai morrendo durante o livro. A diferença é que aqui não morre, né? Aqui eles são presos. Desaparece. Aqui é interessante que esse desenho ele tem censura também, de o Homem-Aranha não pode fechar a mão e dar um soco em alguém, né? E eu nem reparei isso enquanto eu via os episódios, porque eles usam aquele... Calma, ele não dá soco, ele dá tapa. Mas eu falo assim, não tem cenas deles socando a pessoa. Eles usam aqueles truques de câmera, coloca de um lado, truque de câmera, assim, né? Vocês entenderam a ideia. Muda o ângulo e tudo mais pra dar a sensação que ele bateu, mas não mostra. E por falar em ângulo, nos primeiros episódios da série solo, tem um ângulo dele atirando a teia por baixo, assim, que é muito feio, cara. E eles usavam todo episódio. É, tipo, ele coloca as duas mãos assim pra frente e a câmera tá tipo pegando de baixo, sabe? É muito esquisito. Bom, então assim, a primeira temporada tem toda essa relação entre os três aí. A gente vê que tem... Rola em algum episódio ou outro um certo clima entre o Homem-Aranha e a Flama e tudo mais. É, não é como se o Homem-Aranha arrancasse um beijo da Flama do nada. Mas tudo bem. E a gente se... Não é como aqui, se o Homem-Aranha... Desce, desculpa, ai, meu Deus, tá muito frio. Vem cá, Flama, deixa eu te abraçar um pouquinho pra esquentar. Exatamente. E por falar em Flama aí, abrindo um parênteses dentro de parênteses e tal, a transformação dela é conveniente pra caramba, né? A roupa dela muda pra roupa da Flama e vice-versa. Tudo bem. E a do Homem de Gelo é o quê? É porque o Homem de Gelo, você pensa assim, ah, beleza, ele juntou o gelo ao redor do corpo, vamos colocar assim, né? Então a roupa tá ali por baixo. Mas a Flama tá ok, né? Tem um amigo meu, uma vez ele citou que ele tinha uma bronca mortal desse desenho, porque tem um monte de imbecil que começou a achar que o Homem de Gelo realmente precisava fazer aquilo pra se transformar. Cara, e ele se transforma no meio da rua falando, o tempo todo, né? Continue falando que quando a gente for citar um outro desenho, irmão barra gêmeo desse aqui, na apresentação, eu comento. Um outro desenho? Outro programa, você fala? Não, desse. Nessa segunda e na terceira temporada. Ah, sim. O desenho que será que fez a ligação. Ah, sim. É que eu acho que eu sei o que você vai falar, mas eu fui abrindo parênteses dentro de parênteses e me perdi. Mas... Tá vendo se tivesse abrido parênteses com chats... Cara, tem um episódio, lembrei aqui do negócio, é o último episódio dessa primeira temporada, que a gente sabe que por algum motivo, provavelmente questão de mercado, coisas relacionadas ao nazismo normalmente são censuradas ou não são exibidas claramente, né? Você tem ali o filme do Capitão América, que aparece praticamente só o símbolo da Hydra, não aparece muito suástica, eu acho que nem aparece a suástica. Não, né? Não, eles não ligam a Hydra aos nazistas. Isso, porque assim... Na verdade não ligam os alemães nazistas, ligam a Hydra. Isso, exatamente. Então assim, independente, né, a gente, cada um pensa uma coisa, acha que, tem que censurar, o outro, não tem que censurar e tal, mas como tem países que é até proibido exibir suástica e saudação nazista, essas coisas, é inteligente pra quem tá produzindo um desenho não mostrar isso, né, porque aí ele pode vender pra todos os mercados sem se preocupar em ficar censurando, né. E o episódio 13 da primeira temporada, ele tem... é um episódio que tem referência nazista o tempo todo, né? Tem Hitler, tem bandeira nazista, tem o próprio Hitler aparecendo. Eu só tô puxando isso porque eu tava vendo que em muitos boxes, né, que foram vendidos, ou de VHS ou de DVD, esse episódio é cortado. Ele não vai junto, justamente por causa dessas coisas. Eu achei curioso isso aí. Isso que dá, né? Porque eles não se preocupavam tanto com o mercado internacional e agora pagam o pato, né? É, porque justamente, né, assim, esses boxes que eu tô falando provavelmente saíram nos anos 2000, né? Na época da série lá, ninguém se importava. Ah, que depende também do lugar, como você falou. Na Alemanha é proibido, nos Estados Unidos não. Mas, exato. Por exemplo, no Japão, a suástica nada mais é do que a roda do sol lá, que é um símbolo religioso lá. Para os incas também, é mesmo. Tanto que por isso que tem muita gente que fala: ah, o Chaves era nazista, porque naquele episódio do Futebol Americano aparece a suástica na parede lá, só que nada mais é que essa roda do sol aí. É, no próprio episódio... Esse episódio que eu tô falando, o episódio 13, é o que aparece o Caveira Vermelha, né? E o Capitão América também. Esse próprio episódio, ele começa mostrando uma suástica, e aí alguém fala que eles estão entrando na casa do professor lá que tem ascendência indígena e tal, e aí eles falam, não, isso aí não... O cara vê a suástica, o nazista, e fala, Heil Hitler, tá? Aí o outro vira e fala lá, não, cara, isso aí é... símbolo dos índios, não sei lá o que, tal, tal, tal. Então tem uma suástica que não é do nazismo. Na verdade, a suástica é o símbolo que ficou mais conhecido pelo nazismo, mas... Tanto que no desenho lá do Yu Yu Hakusho, que muita gente assistiu, nos primeiros episódios tem um personagem que é budista, é um monge budista, ele tem esse símbolo na testa aqui. Quando passou aqui no Brasil, eles apagaram. Eu sei o símbolo. Ah, sim. Pra evitar qualquer coisa. Pra evitar, meu Deus do céu, o Chaves é nazista. Então, aí a gente teve a segunda temporada do desenho, e aí a gente tem algumas mudanças, né, nela. Assim, uma coisa que me chamou atenção pra caramba foi que ela só tem 3 episódios, né? 3? 1, 2, 3? Assim, não, 13? É, bagunça. A exibição dos Estados Unidos não é lá muito... E ela meio que é uma temporada das origens, né? Porque por mais que os 3 episódios sejam do tempo presente, eles dão uma forma de relembrar como que o Homem de Gelo, a Flama e o Homem-Aranha ganharam os poderes, né? E uma das diferenças que teve aí também, eu não sei se era isso que o Magarin queria comentar, mas essa segunda temporada, além, ela teve algumas mudanças, né? O desenho passava junto com o desenho do Hulk, então no Brasil a gente só tem uma abertura, mas lá nos Estados Unidos a abertura mudou, né? Era a abertura do desenho do Hulk e o Homem-Aranha. Ah, o incrível Hulk e o Homem-Aranha. Tanto que o Homem-Aranha e seus incríveis amigos, de fato, é só a primeira temporada. A segunda e a terceira já são... Tem Incredible Hulk and the Amazing Spider-Man, e a terceira é The Amazing Spider-Man and the Incredible Hulk. Exatamente. Eu misturei inglês com português aqui. Vamos. Normal. E a partir da segunda temporada, a gente começa a ter... Não é que os dois desenhos se fundiram. Eles só passavam no mesmo horário, seguidos um do outro. Aí, pra facilitar, eles puseram uma abertura só pros dois. Então, exatamente, era um pedaço da abertura do Homem-Aranha e seus incríveis amigos. Aí, tipo, cortava e começava a abertura do Hulk. E a do Hulk, mesmo que eu ia falar quando o Eric falou, a Flama com a roupa vira pra lá, vira pra cá. A do Hulk também é marcada por isso. O Banner virava o Hulk, até aí beleza. Mas quando ele virava de volta pro Banner, a roupa voltava ao normal. Como se nada tivesse acontecido. Graças a Deus. E aí, a gente tem também uma novidade na série, que são as narrações do Stan Lee, né? O Stan Lee começa a ser o narrador da série lá. E a gente tem uma coisa bem quadrinhos, né? Que o Peter fala... E já estou indo, e entra a voz do Stan Lee, né? O que o Homem-Aranha não imaginava é que o pior estava para acontecer. Algumas coisas assim. E quando eles reexibiram a primeira temporada, eles inseriram essas narrações do Stan Lee nela também. Apesar que na versão que a gente viu dublado, acho que não tem isso, né? Ah, não tem o Stan Lee, porque ele não sabe falar em português. Entra a voz, não é igual, ele não é igual o Charles Nash, que era dublador do Pato Donald desde o começo lá nos anos. Ele foi criado até o fim dos anos 80, quando ele não pôde mais dublar porque aconteceu uma coisa chata com ele. Ele morreu. Porque ele dublava. Ele era o dublador do Pato Donald oficial em todos os países. Os caras transcrevem as frases, tipo em português, aí ele lia. Não tinha a menor ideia do que ele tava falando, mas ele tava lendo. Caramba. Com a fonética do país, sabe? É tipo o Groot, né? Mas é que o Groot é só eu, Groot, I'm Groot, eu sou o Groot. É um pouco mais fácil. Mas então, nessa segunda temporada a gente tem os 3 episódios de origem, né? Finalmente a gente descobre ali. A origem do Homem de Gelo, eles inventam lá que quando ele era criança, ele... Ele foi atingido por um gelo radioativo? Exatamente. Ele pegou um gelo radioativo da geladeira e sem querer... O da Flama, você quer comentar, Miller? Eu acho que foi um dos primeiros que você viu, né? É, mas faz muito tempo que eu vi, eu não lembro muito, não. Eu vi faz muito tempo esse episódio. Cara, o da Flama da foi realmente dela. Foi um dos primeiros que eu vi, mas não lembro muito, não. Lembro que tem os X-Men, né? Não é aquele que os pais dela viviam brigando e ela, pra esparecer, começou a dançar e... Ops, não, o personagem ruim errado. quase. a da Flama aparece ela pequena, né, nesse episódio, a Flama, criança. Apenas uma labareda. Uma brasinha. É uma brasa, mora. Eu sei que dá dó dela, porque tem uma menina na escola que, desde que ela é criança até já adolescente, a menina só faz bullying com ela o tempo todo, acusa ela de roubar e tal. Dá um pouco de dó da Flama. O episódio é legal. Ah, você me acusa de roubar, então... Apareceu carbonizada depois, ninguém sabe por quê. Você me acusa de roubar, então tudo bem. Eu vou entrar ali pros cúmplices do Aranha ali já. E nesse episódio da Flama, igual eu falei, né, em paralelo tem a história do presente e tem o Homem-Aranha contra o Fanático, né? O Homem-Aranha tentando parar o Fanático, tentando deter o Fanático. Mas ele não sabe que ninguém pode deter o Fanático. Exatamente. E aí, igual o Miller falou, aparecem os X-Men e tal, porque eles que ajudaram a Flama e tudo mais. Essa segunda temporada, apesar de ter uns desenhos um pouco melhores, assim mesmo, em geral, a animação eu achei bem fraca, sabe? Tem umas partes lá que o rosto do povo fica esquisito pra caramba. No episódio do Homem de Gelo, Magari, aparece lá os X-Men originais, com o Homem de Gelo num ponto. Aí vira pro Professor Xavier, ele fala alguma coisa, a hora que volta a câmera tem dois ciclopes e nenhum Homem de Gelo. E tem o episódio de origem do Homem-Aranha, né? É. Esse é bom. Esse é legal, ele tem muita referência a Amazing Fantasy XV e tal. Tem um menininho apontando, falando, lá, mãe, tem um cara subindo a parede, subindo o prédio. O menininho apontando era o jovem senhor Reed Richards? Pois é. Eu esperei o Eric em silêncio pra poder falar aqui. Agora o Eric não entende nem as referências do Strip View, mas... Que vergonha, né? Eu só não ouvi os dois últimos, eu acho. Não, tem muito tempo que nós estamos falando dele ser o apontador fantástico. Ah, é? Não, então realmente não... Eu devo ter esquecido. Desde o Guerra Secreta. A única coisa que ele fazia no Guerra Secreta era apontar o lugar. Ah, ele está pra lá. Ele está pra lá. Aí sempre que aparece alguém apontando agora, a gente fala, a participação do doutor... Apontador fantástico. Cara, mas esse episódio de origem, ele é bem legal. Ele tem muita referência. É tem o Peter. Eu tô perguntando, nesse porque eu não assisto essa série há um zilhão de anos. Uhum. É nesse episódio que o Homem-Aranha descobre a identidade do Peter? Não, é no primeiro da última temporada. Já começa. É o próximo episódio, depois desse. É esse daqui, ele tem a origem do Peter, tem o Peter agarrando o Shocker por trás, falando que não tá conseguindo segurar. Ui! Tem aquela cena da Amazing 15 lá, do Peter chegando pra série, falando... Eu vou sempre citar que nessa cena do Peter agarrando o Shocker por trás, que também tem nos quadrinhos, fica melhor se você lembrar o primeiro nome do personagem aqui no Brasil, que era Vibrador Sinistro. Então, assim, tem muita coisa igual às revistas lá, tem ele... Enfim, várias coisas. E um negócio legal dessa série, principalmente essa temporada, que não sei se a outra tinha e eu não reparei, mas nessa eu reparei e tem, que por exemplo, tem uma matéria de jornal, aí aparece escrito lá assim, escrito por Stan Lee, aí eles estão chegando no hospital, aí é o Hospital John Buscema, sabe? É uns detalhes. Ah, assim, sim, sempre tem. É umas coisas legais. O Hospital Sal Buscema seria melhor. Não, aí é a escola de desenhos, Sal Buscema. Salvo Sema tem que ser o hospício, né? Com aquelas bocas lá do que galera é o povo gritando. Ou academia de boxe pra aprender o Salvo Sema Punch. Pode ser, verdade. Amigos do Aranha, vamos nessa! Bom, e aí por fim a gente tem a terceira e última temporada com seus 8 episódios, né? E nela tem um remake de outro episódio lá da primeira, que é justamente aquele do que o cara vira uma aranha gigante. Sim. E é nesse episódio que aparece o Demolidor por 2 microsegundos lá, que se você piscar, você nem vê. Ele não vai ver mesmo de qualquer jeito. Ah, eu não vi e ele também não. Aparece o Matt Murdock lá e aí aparece o Stanley falando, Matt Murdock, pra você que não sabe, ele é o herói conhecido como Demolidor. Aí mostra o Demolidor pulando, pá, acabou. Tchau. Exatamente. O Matt Murdock, ele aparece no episódio mais, mas o Demolidor é só pra falar que apareceu, né? Só pra dizer que ele é o Demolidor. Esse remake do episódio anterior, ele tem algumas diferenças, né? Porque assim, o outro era só um casal, né? O cara era cientista, a mulher era uma maluca que ficava botando pilha nele, que ele tinha que fazer as coisas pra virar lá, ter os mesmos poderes do Homem-Aranha, e aí o cara fala, não, tem que testar primeiro nas cobaias, ela, ah, você é um covarde, testa em você mesmo, não sei o que, até que o cara vira um monstro no final, né? E nessa versão dos Incríveis Amigos, a mulher é o extremo oposto, é o tempo todo ela falando, não faz isso, não vai dar certo, então ela era a vilã mesmo no outro, né, e nessa ela vira a cúmplice inocente, entre aspas, né. O que é melhor, vai, porque, puta, que conselho de merda, hein? Experimente você mesmo, o que pode dar errado? Como não, assim, no final, a hora que, no episódio solo que a mulher é desse jeito, a hora que o cara faz isso e não dá certo, ela fica tipo assim, ah, eu nunca gostei de você, eu só tava querendo te usar, não sei o que, é tipo, é nesse nível. Eu, hein? E nessa nova, não, ela, no Incríveis Amigos, ela realmente está preocupada com o cara. Ela aprendeu a lição do outro, né? Meu ex-marido não deu muito certo, então não faz isso. Eu já perdi um assim, não vou querer perder outro. E nesse dos Incríveis Amigos fica mais interessante porque em paralelo eles colocam uma trama com o Escorpião, né? O Escorpião tá fugindo, o Peter é preso, o Homem-Aranha é preso, no caso, né? Eles não descobrem que é o Peter. Então fica. Ele é interessante por isso, assim, ele é mais dinâmico o episódio, vamos dizer assim, também. Eles prendem, mas ninguém se preocupa em tirar a máscara do infeliz, é isso. Ah, eu acho que entra o Matt Murdock lá e fala, não. Não tire. Não pode. Meu cliente. Ninguém pode ver quem é o Homem-Aranha. Se eu não posso, ninguém pode. O Homem de Gelo e a Flama, eles foram parte dos X-Men. Né? Então, assim, nessa série Homem-Aranha e Seus Incríveis Amigos, os X-Men aparecem frequentemente, né? Sim. Então e com motivo, né? Não é uma participação gratuita. Então é interessante. E cada vez que eles aparecem, tem um membro novo, né? Na primeira vez são só os originais, depois tem o Wolverine e a Tempestade, a Tempestade tipo, Noturno. É tipo nos quadrinhos mesmo. Cada edição do X-Men tem um membro novo. Aí, você tava aí? Não. Cheguei agora. E um outro episódio que tem nessa última temporada, que é um episódio que começa com o Stan Lee falando que as pessoas pediram e a Marvel sempre faz o que as pessoas pedem, sei lá. É o que mostra a origem, né, dos Amigos do Aranha. Como eles se juntaram nessa quadrilha. Exatamente. De onde saiu aquele esconderijo maluco, aquele quartel-general maluco lá, né? Obviamente, acurado com os quadrinhos. Ele ganhou do tio Stark. Exatamente. Tem toda a história lá mostrando como é que eles ajudaram o Tony Stark. O Besouro ia roubar a coisa lá e eles ajudaram. Aí o Tony Stark falou: o que vocês podem querer? Ele ganhou uma. A gente ouviu falar que tem um outro herói ali que tem uma base secreta na casa dele. Fala pra gente. Eu não vou falar o nome do cara, não, mas a casa dele era o endereço tal, tal, tal. Falar com Tia May, né? Eu vou ver aí, deixa eu. Mas ele. É basicamente. É legal que o Besouro chega pra roubar um computador que pode pesquisar sobre o crime, não sei o quê. Aí o que o Homem-Aranha e companhia pedem? O computador e mais algumas coisas pra base. Acho justo. Muito bem. Mas o episódio é legal. Ele amarra um monte de ponta solta, como que eles se conheceram, como que eles foram morar juntos, né? A Tia May cisma de alugar os quartos lá e tal, e como o Peter descobriu quem era a Flama e o Homem de Gelo, ele propõe fazer equipe, né? Tanto que a Flama que sugere o nome de Amigos do Aranha, porque a ideia foi do Homem-Aranha, e aí eles vão morar juntos, né? Então é tudo explicado aí. E a Senhora Leoa era a cachorrinha da Flama, né? E aí, ela leva lá pra casa. É, inclusive, o vilão desse episódio é o Besouro, né? Uhum. E ele. A dublagem brasileira dele, pelo menos da redublagem, é até um dublador conhecido de animes. Ele dublou alguns animes. Ivo Roberto, nome do dublador. Conheço a voz dele de Digimon. Ele dublou Digimon Frontier, que é a quarta temporada de Digimon. Eu esqueci agora o personagem que ele dublou. É um Digimon que ele dublou, eu esqueci agora. Falando em dublagem. Eu não sou muito chegado no assunto, mas na época que o desenho de 94 fez sucesso, eles redublaram essa série aí, aqui no Brasil. Sim. E pegaram o mesmo elenco de dublagem lá da série. É, aliás. Inclusive a Flama foi dublada pela Mary Jane. Pela voz da Mary Jane. Eu tava olhando as duas dublagens do desenho. Eu não achei todo. Eu só achei o primeiro episódio com a dublagem antiga. A dublagem original do Homem-Aranha e os Amigos, Incríveis Amigos, é basicamente desde a redublagem do desenho de 1967, desde a redublagem dele, feita pela Herbert Richards, até a série do Nicholas Hammond e até esse desenho dos Incríveis Amigos, eles mantiveram o mesmo elenco para valer. O Peter era basicamente as mesmas vozes. Inclusive, o Homem-Aranha era dublado pelo Carlos Marx, que também dublou Garfield nos desenhos animados dessa época. O de 67 também fez a mesma coisa que esse aí. Quando esse fez sucesso, eles pegaram o antigo e redublaram com o mesmo elenco da. É porque assim, saiu de 67, aí quando saiu esse, eles redublaram de 67, aí quando saiu de 94, eles redublaram esse. Aí quando saiu... E a série do Nicholas Hammond, a série do Nicholas Hammond também tem o mesmo elenco, também o Jameson, o Peter, são as mesmas vozes também, eles mantiveram esse padrão na dublagem de todos esses desenhos, o Homem-Aranha de 81, o Homem-Aranha e os Incríveis Amigos, a redublagem do Aranha de 67 e a série do Nicholas Hammond. Que a série do Nicholas Hammond também teve duas dublagens. Eles mantiveram essa fidelidade, né? Aí voltando para os Incríveis Amigos, a Flama é dublada pela Carmen Sheila. Ela é conhecida por fazer a Didi do Laboratório de Dexter. Ela também dublou a Felícia dos desenhos Tiny Toons e Pink Felícia e o Cérebro. E ela também dublou DuckTales. Ela dublou os sobrinhos do Donald. Ou o Guinho, parece. Ou foi os três, não lembro. Tudo igual. Nos quadrinhos e no desenho eles eram todos iguais. É, nos quadrinhos a voz é a mesma, inclusive. Tá bem, exatamente. Nos quadrinhos. Uma coisa, ainda sobre dublagem, só que agora da dublagem original, o dublador original do Donald, o Donald, já eu, você falou em DuckTales, minha mente já foi embora. Já jogou fora o Homem-Aranha, Marvel. O dublador original do Homem-Aranha aqui, o Dan Givazan, no jogo lá do Shattered Dimension, ele que dubla o Homem-Aranha 2099. Que é na dublagem original, acho que eu já comentei isso em algum podcast. Na dublagem original do jogo, os quatro aranhas que aparecem lá, eles são dublados por quatro dubladores dos desenhos da aranha. 2099 é dublado por esse aqui. O Ultimate é dublado pelo Josh Keaton, que era o do Espetacular. Saudades Eternas. O Homem-Aranha Noir era dublado pelo Christopher, o Daniel Barnes, que é o dublador de 94 lá. E o Amazing Spider-Man, que é o meio-meia, era dublado pelo Neil Patrick Harris, que é o dublador daquela nova série animada lá. Ah, sim. O Neil Patrick Harris, que é o cara lá do How I Met Your Mother, né? É o Fred. É o Fred Barney. Lá do... Barney, Fred, Vilma. É a Vilma. Barney, não é aquele dinossauro roxo lá? Então, ele... Exatamente, esse cara aí mesmo. José Barney, esse aí. Então. E no caso aqui no Brasil, né, se a gente for ver, o Homem-Aranha foi o Carlos Marques, né, na dublagem do desenho de 81 e na dublagem original do Incríveis Amigos. E foi o Mauro Eduardo, né, na redublagem, que ele também dublou o desenho de 94. Aí, como o Magarin falou, foi o mesmo elenco, né. Da dublagem de 94 foi na dublagem na redublagem dos Incríveis Amigos, feito pela Master Sound, o estúdio. A dublagem original era da Herbert Richards, né? Essa redublagem foi da Master Sound, que é o estúdio de São Paulo. Herbert Richards era Rio de Janeiro. Aí a redublagem trouxe todo o elenco, né? Mauro Eduardo que dublou Homem-Aranha, no caso, Mauro Eduardo também dublou Max Steel. Lembrando que o Mauro Eduardo, a gente tem um tweepcast gravado com ele na entrevista. Tem aqui. Um tweepcast. Gente finíssima. Então, a gente já tá estendendo um pouco aqui, só pra gente fechar, eu só queria comentar mais um episódio aqui, se vocês quiserem comentar outro, fique à vontade também. Mas eu não posso deixar de falar do episódio que o Homem-Aranha encontra a Garota do Amanhã, porque é um episódio pouco maluco. Beleza. Então ficamos por aqui. Cara, é um episódio que eu ainda não entendi muito bem o que aconteceu, mas ok, tem dois irmãos, eu acho, que estão numa nave no ano de 2500, apesar que no início do episódio eu acho que fala que é 5 mil anos no futuro, mas depois fala que é 2500, beleza. E aí pra fugir de um polvo espacial lá, eles viajam no tempo pro passado. Ok, essa parte é a parte que faz sentido do episódio. Essa parte faz sentido. Pois é. Eles caem na Terra, claro, né? E aí o Homem-Aranha encontra o pessoal e ele e a mulher se apaixonam perdidamente, do nada, assim, por algum motivo. Eu imaginei que no final do episódio ia falar que, sei lá, o povo do futuro, na verdade, são descendentes do Homem-Aranha, alguma coisa qualquer. Algum deve ser, né? É, pois é. Mas é de outra galáxia, então nem faz sentido. Eu pensei que talvez tivesse alguma explicação, porque eles ficam realmente perdidamente apaixonados. Ao ponto de, no final do episódio, o Homem-Aranha decidir abandonar tudo e ir embora com eles, pra ficar junto com a mulher, né? E sem nem despedir da tia May, nem nada, ele só vai embora. E na hora que ele abraça a mulher, fala, eu te amo, não sei o quê, eu vou embora. Tchau, Flama. Aí ele dá um beijo na boca da Flama. Era assim que você queria que ele se despedisse da tia May? Ele aprendeu o Scott com a Gwen, cara, não lembra? Pois é, eles estão perdidamente apaixonados. Ele vai despedir, ele dá um beijo na flama. E eu acho que depois dá outro. Caramba, não faz sentido. Ele vira pro Homem de Gelo, o Homem de Gelo fala: só um aperto de mão, por favor. O Homem de Gelo dá uma gelada nele. Mas aí ele viaja com a mulher lá e claro que depois volta pra Terra por causa do que acontece no episódio. Mas é muito sem noção. É, só queria deixar registrado, porque é um episódio estranho. Tem o Octopus nele, só pra falar quem que é o vilão. Ah, o Octopus é o vilão do primeiro episódio dessa série do Hulk que a gente falou. Inclusive, eu tenho que deixar registrado que essa série do Hulk tem o mesmo magia, problema, sei lá, de 72.895 séries dos anos 80, desenhos dos anos 80. Na minha lembrança, eu achava que eram uns 70 mil episódios, só que aí eu fui rever agora, são só 13. Nó. Cavalo de Fogo manda lembrança. Então, por isso meu Cavalo de Fogo, Pole Position... Tudo eu tenho pensado, puxa, eu assisti isso uns 3 anos seguidos. Cara, 3 episódios. Caverna do Dragão. É, Caverna do Dragão, eu sempre caguei pra ela, então. Como assim, cara? Bom, então, em geral, eu acho que até pelo tempo. Ah, só deixa eu falar um monte da. Alguma das coisas que o povo aranha ali falou. Ele comentou sobre o que você já falou lá do. Da edição de Gibi lá, primeiro episódio. Ele falou que o John Semper falou numa entrevista que quando tava planejando a série de 94, John Semper era o produtor executivo lá do 94. Uhum. Ele assistiu algumas coisas antigas do Aranha, quando ele assistiu esses episódios, ele falou, tá, eu quero que o meu desenho não seja igual a isso aqui. Cara, esse desenho é legal, cara. Aí aqui ele fala numa... Esses são os planos da sexta temporada que todo mundo fala que existe, que era pra ter existido, mas não existiu. Um dos episódios ia ter. Ia ter o Homem de Gelo e a Flama. Aí no final dele eles iam tipo falar, ah, nós devíamos sair como amigos algum dia. Aí eles se olham, ah não, é melhor não. Agora, tem várias histórias dos quadrinhos que juntam os três personagens aleatoriamente. A primeira revista Marvel Millennium Homem-Aranha que eu comprei sem fazer, eu não tinha muita ideia do que se tratava. Era o Homem-Aranha com o Homem de Gelo e eu acho que era o Tocha Humana, não era, não lembro se era... Eles dois vão morar, tem uma hora que eles dois vão morar na casa da Tia May, o Tocha e o Homem de Gelo também, junto com a Aranha. Detalhe, só que tem um erro que depois a Flama aparece, só que a Flama lá no Ultimate lá é a Alice que vira. É verdade. Mas aqui, tem um episódio que a Tia May cobra o aluguel do Peter. Eu achei muito zoado. Ela cobra o aluguel do Homem de Gelo, do Bob Drake, da Angélica Jones, né? A gente não citou o nome dela. E do Peter. Eu tô assim, caramba. Tá certo. Porque tem um episódio que ela fala, Peter, eu tava pensando em alugar os quartos pra gente ter uma renda extra e tal. E no final ela cobrou até do Peter. Talvez, será que ela tá senil a ponto de não lembrar que o Peter... Não, ela tava alertando ele que tava na hora dele começar a dar dinheiro em casa. Entendeu o já jogada da véia? E pra finalizar, teve no Aranha Verso lá um universo parecido com os Incríveis Amigos. Foi um dos que foi pro saco, logo no começo. Eu ia falar da gente citar o triste final dos Incríveis. Teoricamente é esse universo aí, né? Até que o Morbo fala falou, lá que... Ele falou que não era pra turma parar de encher o saco. Eles falam lá, o Morlon comenta, é um universo com uma certa... Tipo inocente. Assim, inocente. Mas inocente. É, inocente, tá? Bom. Quase deu, a senhora Leoa chorando em cima dos corpos deles, é triste. Mas o poder da senhora Leoa foi capaz de salvá-los. Eu ia comentar que assim, já indo para as considerações finais, eu nunca tinha assistido essa série, né? Assim, nos anos 90, muitos desenhos antigos foram reprisados, mas esse, por algum motivo, não era um deles, né? Então, apesar de ter assistido He-Man, Caverna do Dragão e tudo mais, esse do Homem-Aranha não passava. E, então, assim, eu nunca tinha assistido e tal, mas vendo agora, depois de velho, eu achei interessante. Então eu fico imaginando, ver na época como criança, devia ser muito legal esse desenho. Porque... Ah, sempre tem. Se você for ver o pessoal mais velho aí, o pessoal sempre fala que o melhor desenho do Homem-Aranha é esse aí. Nem fala dos anos 94. Do 94 é mais de outra geração. A geração anterior, tipo a nossa. A de você, no caso. A minha já é mais pra esse desenho mesmo. Mas como eu também não acompanhei muito esse desenho, na época eu nem sabia o que era o Homem-Aranha. Mas é o que eu tenho brigado uns dias atrás aí lá no grupo de quadrinhos Disney. Que o pessoal sempre vai achar melhor o que viu na sua época. Com certeza. O que é errado, a gente sabe que o melhor foi o da minha época. Então, exatamente. Ah, não, o melhor desenho é o dos anos 60, falou o cara de, sei lá, 50 anos. Não, o melhor é o dos Incríveis Amigos. Nunca mais teve nada melhor. O de 40 e assim substantivamente. E todo mundo sabe que só tá errado quem fala que o Ultimate é o melhor desenho. É, se for olhar pelo que passava quando eu era criança, eu deveria ser fã do Ação Sem Limites. Invenção e alegria. Ah, mas Ação, se bem que eu ia falar, o Ação Sem Limites deve ter passado o quê? Um mês? Mas eu acabei de falar que o desenho de 13 episódios eles faziam render 10 anos. Pois é. Mas então, assim, no final das contas, lógico, né? Eu posso até recomendar quem quiser assistir hoje em dia e tal. É, mas, como sempre, coloque a cabeça na época, eram uns desenhos mais. Não preocupava em ficar explicando tudo, né? Mas assim, é bem legal. E tem participação de, principalmente essa parte dos Incríveis Amigos, tem participação de muito personagem Marvel. Algo que eu achava que era quase que exclusivo da série de 94. Esse daqui tem pra caramba. É, esse aqui tem mais que a de 94. É, eu ia falar que a de 94 tem muito, e ela teve, considerando só seus Incríveis Amigos aqui, que teve 24, a de 94 teve 65, eu acho, episódios. Ah. Ela teve 3 vezes mais episódios que Homem-Aranha e seus Incríveis Amigos, e tem quase que o mesmo tanto de participação. Né? O Eric vai deixar aí no post pra vocês, afinal ele não faz nada, eu edito, eu vou dar trabalho pra ele. Eu tava pesquisando agora há pouco lá do episódio 6, do 7 super-herói lá. Eu achei uma imagem, aí achei outra imagem relacionada. Eu fiquei falando, será que é referência alguma coisa? Eu mandei no WhatsApp pra vocês aí. O Eric vai pôr no grupo lá pros. No post. No post, isso. Sumiu a palavra. Muito bem. É, Mônio e Miller, vocês querem comentar alguma coisa pra fechar aí? É. Não. Não tem outro jeito pra falar, não. Ficou realmente. Homem-Aranha, Homem-Aranha, Homem-Aranha, me ajude, Homem-Aranha. Não. Muito bem. Eu cheguei a assistir bastante reprise desse desenho quando passava no saudoso Fox Kids. Que foi quando foi redublado, inclusive. Que foi a redublagem já. Ah, inclusive. Foi redublado para o Fox Kids. Exatamente. Quando eu não tinha TV a cabo, um colega meu tinha. Ele gravou pra mim uns episódios da série de 94, aí no meio veio um desses daqui. Eu acho que eu assistia na época que passava na Globo, mas até aí era apenas um desenho. Quer dizer, Globo não, que eu quase não assistia a Globo. Eu já contei outro episódio que minha vida se resumiu a SBT, até eu descobri que existia outro canal tipo a Manchete pra assistir Jaspion. Jaspion foi um divisor de águas na minha vida, mas não é o tema da conversa aqui. É, foi quando eu mudei. Eu descobri que, olha, não existe só o SBT nessa TV. É, quando eu morava no Horizonte, a gente tinha um problema parecido. A gente tinha 4 canais pra assistir lá. Era Cultura, Globo, Record e Bandeirantes. Não tinha mais nada. Que beleza. Aí cheguei em São Paulo, descobri outros canais. Eu também tinha o quê? Mais 2 canais, vai. Aí chegou em São Paulo, você descobriu que tinha todo um novo horizonte de canais? É, começou a passar o SBT lá pouco antes de eu mudar pra São Paulo. Começou a ter o sinal do SBT pra lá. Foi uma semana antes de chegar a Coca-Cola. Quase isso. Então assim, eu lembro de assistir quando era criança, foi um dos primeiros contatos que eu tive com a Homem-Aranha. Mas assim, assistir, de lembrar, de entender o que tá acontecendo mesmo, foi na Fox Kids, cara. E eu sempre achei bem divertido esse desenho. É infantil, é bobinho, mas porra, é bem legal. Com certeza, realmente me surpreendeu. Principalmente a série solo, que eu pensava assim, a série solo foi cancelada pra outra entrar no lugar porque ela não fazia sucesso. Mas nem isso, a série solo é legal também, né? Só que os Incríveis Amigos fez mais sucesso porque realmente é melhor, assim, é mais divertido. É, foi mais exibida, foi mais reprisada. Sim, sim. É, então, em geral, fica aí a recomendação. E como eu disse lá no início do programa, né? É, aos poucos a gente tá fazendo tripcasts de todos os desenhos e séries, né? A gente fez das séries do Homem-Aranha lá com o Nicholas Hammond e do Spider-Man. E a gente fez do desenho dos anos 60 e desse agora, né? Então, provavelmente, não sei quando, o próximo tripcast de desenho vai ser da série de 94, né? Detalhando mais, porque bem no passado a gente fez um tripcast falando de forma geral. A gente não vai fazer da Diversão e Alegria, porque eu já tenho um monte de trip view aí. Tchau. A gente junta num pacotão a Diversão e Alegria, da MTV e tudo mais. Não, da MTV é legalzinho. Eu não gostava muito, não. Contando, mas isso com é a papo. Cara, depois de duas pessoas que gostam, então. Eu vou deixar esse. É um papo pra outro programa. Pô, eu também achava que esse desenho dos anos 80 era uma bosta. Aí foi rever agora, achou legal, então. Ou foi ver de novo, foi ver pela primeira vez. Eu gosto do desenho da MTV. Pela primeira vez. Pronto, agora são três. Tá aumentando o número, tá aumentando. Já triplicou. Comecei o dia com um amigo só, já são três ao final, olha só. Muito bem, então, algum comentário a mais aí ou a gente pode... Eu gostei desse desenho de 81, eu só tinha visto um episódio há um tempo atrás, que foi o do Capitão América, depois eu vi os outros dois que saíram dublados em português, e agora eu vi a maioria, eu ainda não vi todos os episódios, eu vi a maioria e eu gostei do que eu vi. Pra mim foi uma das melhores adaptações do personagem, porque se você for ver os quadrinhos antigos, os primeiros quadrinhos, tinha muitas coisas assim repetitivas que esse desenho faz, como a falta de teia, como o Homem-Aranha gripado, como a tia meio doente, como Doutor Destino... Ah não, Doutor Destino não. Só essa parte que não... Mas eu gostei do desenho dos anos 80, desse desenho de 81, o solo, né, do Homem-Aranha. Eu realmente achei que não ia ser bonzinho, mas pra mim foi ainda melhor do que eu esperava. Eu gostei. E os Incríveis Amigos também, é bem legal, os Incríveis Amigos. Eu recomendo os dois desenhos. E o de 81, apesar de só ter três episódios dublados, dos 26, o inglês dele é, por ser desenho animado, né, por ser infantil, o inglês dele é bem simples. Se a pessoa tiver um conhecimento bom de inglês, dá pra assistir de boa sem legenda em português, que dá pra entender tudinho. Então, foi um dos motivos que eu peguei ele pra assistir, foi esse, porque assim, não tinha opção em português, lendo em inglês eu consigo entender mais, mas ouvindo é mais difícil, né? Eu pensei, pô, com um desenho animado não deve ser tão difícil igual assistir um filme em inglês, né? E realmente tem muita, muita coisa que você já mata mais ou menos o que o cara vai falar antes dele falar, porque é desenho antigo, né? Assim, tem um clima mais simples. Você mata porque é um desenho do Homem-Aranha. Exatamente, quer dizer. Mas aí tem muito disso de... são coisas mais fáceis de entender, né? Então, realmente, fica até como uma sugestão de estudo, né? A pessoa assistir pra... eu posso falar por mim, né? No início eu tava perdendo algumas falas, tal, mas quanto mais eu assisti, mais eu tava entendendo. No final eu já tava conseguindo pegar quase tudo, de entender quase tudo. Né? Bom, então eu acho que... é isso, né? Deixem seus comentários aí. Dessa vez a gente fez diferente, né? A gente deixou aberto aqui pra quem quisesse ir comentando enquanto a gente gravava, mas não acaba por aqui, né? Esse programa tá sendo postado, né? Então, nos comentários aqui do site, do aracnofan.com.br, ou no próprio Facebook e tudo mais, comentem aí se vocês assistiram esse desenho, o que vocês acham, e tudo mais, né? Lembrando que o Tweepcast, como eu disse, né, é um podcast do aracnofan.com.br. A gente tem outros programas também, como o Tweepview Classic, sobre revistas antigas, toda quarta-feira. Tweepview, sobre revistas novas, toda sexta-feira. Na última semana, a gente não tem esses programas, né? A gente tem o Cast e o Tweep News, que é ao vivo. E também lembrando que a gente tem um padrinho do Aracnofan, para quem quiser contribuir com algum valor. Ajuda, né, a manter o site no ar, a criar novos conteúdos que... infelizmente, muita coisa a gente precisa de dinheiro para fazer, né? Então, a gente consegue criar novos conteúdos aí também. E a gente colocou algumas recompensas lá, como até participação de podcast, receber podcast antes das outras pessoas, ouvir os podcasts. Esse daqui foi até uma amostra grátis, entre aspas, assim, de acompanhar o podcast enquanto a gente grava, né? Que é uma das recompensas que tem lá também. E a gente colocou em abril de 2018 agora um sorteio, né, mensal para os apoiadores. Então, na verdade, de acordo com a quantidade de apoiadores, é um sorteio, ou dois, ou quatro por mês, né? E o José Luiz, amigo do Mônio, né? O Panão. O Panão, exatamente. Ele ganhou 2 meses seguidos, você acredita, Mônio? Acredito, por que você ia mentir para mim? Ele ganhou Biblioteca Histórica Marvel, ganhou Coleção Histórica Marvel, uns formatinhos, revista da Abril, revista da Panini, até ganhou coisa pra caramba. Eu acho que ganhou 10 revistas em 2 sorteios. Aí eu vou sair da equipe e vou virar padrinho, cara. Então, pra quem quiser entender mais lá e participar, o link é o padrim.com.br/aracnofan. E eu acho que é isso, né? Ficamos por aqui e até a próxima. Só mais uma coisinha, deixar uma pergunta. Qual é melhor? Destino Vader ou Scooby-Doo? Eu ia fazer uma piada, mas deixa isso no mano.